gozar no céu de luz. Sempre, sempre estarei vivendo em plena luz. No céu eu vou viver pra sempre com Jesus. Com Ele para sempre estarei. Sempre, sempre com Cristo lá no céu eu vou viver. Tristeza me ocorrerá. Nunca, nunca toda a tristeza acabará. No céu eu vou viver pra sempre com Jesus. Com Ele para sempre estarei. Sempre, com Cristo lá no céu eu vou viver. Feliz, feliz, viveremos sempre em esplendor. Sempre em amor. No céu eu vou viver pra sempre com Jesus. Com Ele para sempre estarei.